Psicadélica apresenta o funk dos anos 90, bem-vindo ao planeta funk. São Paulo, velha escola, funk rap. A nave mãe decolou, a viagem começou. Se enganou quem achou que o sonho acabou. Funk dos anos 90, hip hop é chamado. Não acredito, ladrão, que você ainda tá parado. Desencosta da parede, é sua cara. Vem na boa, é a boa, numa boa, boa joia rara. A espaçonave nos leva ao planeta funk. Meu nome é Fish, na viagem sou seu comandante. O poder cósmico do som pra você. Ser feliz é uma ordem, você deve obedecer. Experiência se adquire com o tempo. Eu bati na lata de lixo da estação São Bento. O gás acabou, vou dar um tempo, tá na hora. Estilo Fish, funk, rap, hip hop, velha escola. Vou respirar, a nave vai encher o tanque antecipadamente. Bem-vindo ao planeta funk. Mais uma vez a história se repete. O pai ensina o filho, o funk é professor do rap. A verdadeira essência musical não há outro. Este é o único, real e original. Conhecimento faz a diferença. O funk faz parte de mim, é uma gostosa doença. A qualidade é o resultado da verdade, não aquela droga que só diz mediocridades. Porcaria regional sem o menor sentido. É tão ruim que machuca meus ouvidos. Porém estou ciente, o momento é agora. Estilo Fish, funk, rap, hip hop, velha escola. Tempestade já passou, podemos prosseguir. Cê tá no barato, vem, não precisa mentir. Tudo bem, o importante é dançar. Tá na hora, abre a roda que eu vou entrar. Informação, conscientização e história. Vamos aí. A viagem tá no fim, mas que fique claro. Tudo é lindo, tudo é belo, mas aqui não tem nenhum otário. Valeu, facção, na ideia do artista ou não. Não há humilhação, não há exploração. O chaveco do preço de irmão acabou. Pra dar certo temos que nos respeitar. Há 10 anos eu estou aqui, tão cedo eu não vou parar. Quem sabe, sabe, e sabe do que estou falando. Quem é leigo deve estar se perguntando o que ele quer dizer com isso. A velha escola, o break, o chão, o início. Um sonho que eu tinha foi realizado. Randy MC, Curtis Blow estiveram do meu lado. Sem querer interromper, já interrompendo um instante. Volte sempre ao planeta funk. Funky Red Band.